marcha soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso pro quartel. Marcha soldado, cabeça de papel. Marcha soldado, cabeça de papel. Marcha soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso pro quartel. Marcha soldado, cabeça de papel. Então marcha soldado, marcha soldado. Carabina antigamente programada pra semear a guerra nessa terra quando encerra a CBA. Programação da merda sem TVA e a propagação do jogo que cê teve há tempos. Então marcha, cabeça de papel. Quartel te manda ordem, sua parte é só ser cruel. Então marcha, marcha, cabeça de papel. Todos cantando juntos, rumando sentido ao céu. Lá na pensão, é tanto só pra pensão do pivete. Nem pensamos que a sete tudo volta. Mesma rotina, mesma botina, mesma revolta. Marche rumo ao vazio, não pense, só marche. Disfarce, isso é Brasil, sistema é praxe. A vida humana vale menos que cê pense. Cê nem para e pensa e pensa essa porra. Já não faz mais diferença, trabalhador exalto, farto e ainda é segunda. Problema carrega nas costas como sua própria corcunda. Querem viver a nossas custas num morumbi. Confisca a favela porque vende papel. Mas que a calunga e o país tá enfermo. Esse governo é um encosto, quem dera fosse efêmero. Mas a opressão é o posto, sem meio termo. Pra eu ficar rico só se eles me devolvessem 10% do que eu já paguei de imposto. Impossibilidade programada, nata ditando as regras. A massa cegas marcha, eu vejo a leva nessas névoas. No exercício do nada, juntando o que não se leva. Fome eterna, exército de praga, selva moderna. O povo é visto como ovelhas, manipulável e passivo da mídia, estimulando inconsciente coletivo, teme as trevas, explico inexplicável em simbolismo, mal se entende o ego inflado, filhos do capitalismo. Marcha, marcha, money, money, farsa, farsa, fabricando clones. Quem não marcha direito é condenado à exclusão e a impossibilidade, uma prisão. Então marcha, marcha soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso pro quartel. Marcha soldado, cabeça de papel. Marcha soldado, cabeça de papel. Marcha soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso pro quartel. Marcha soldado, cabeça de papel. Então marcha soldado, marcha soldado. Amanhã tudo de novo assim segue. Já tô cansado de ter que acatar ordem de verme. Quem sabe um dia eu cresça na vida e seja assim igual meu patrão, gente melhor que eu, trampando pra mim. Não quero ter dinheiro pra esbanjar ou só pra ganjar. Nem fica pá bem foda pra nego manjar. Mas é foda saber que se eu tivesse, aquela vagabunda não ia mais me esnobar. Cabeça de papel, o fim vai ser cruel. Se não marchar direito vai de vítima a réu. E eu já não espero mais ajuda, durmo, acordo indignado. E essa merda não muda. Continência, obediência, subserviência ao alto cargo, a tirania arcaica da máquina. Por todo lado você vale o que cê tem, quando tem, enquanto tem, ou o que é, quando quer. Sem os bens e tudo bem, réu, juiz ou refém. Protagonista ou telespectador, maquinista ou passageiro do próprio trem. Pra onde cê vai, de onde cê vem, nessa história, quem é o escritor? E a caneta, que cor que tem? Vivendo e vivão, vendo vários em vão, vão. Sem direção, na marcha atrás do vintém. Miragem ofusca a visão, nessa prisão, na sensação de liberdade. As vaidades iludem bem no bang bang. Ó pátria amada idolatrada, porque idolatra os pilantra. Graças me madre, por você não fui pra tranca. Sem vinagre, minha defesa é por instinto. Eu não me confessei pra pátria, minha mente é um labirinto. Eu e eu, nós, é, eu não tô só. Quando eles se estranharem, igual é efeito dominó. O sistema tipo em rédea, se não tem vai pro corró. Uma R15 na minha mão, quem se aproxima vira pó. Olha só de novo quem tá aí, a velha realidade querendo te ver cair. Então marcha, marcha, cabeça de papel. Sua própria R15 foi quem te levou pra...